Marcos no caminho da medicina. Operações sem dor. Horace Wells introduz a narcose. Até o dia de hoje, ainda há criaturas que preferem suportar uma dor de dentes que ir ao dentista. E, no entanto, muitas vezes o tratamento é simples, quase indolor. Mesmo que necessária seja a extração de um dente, nada se sente. A região do dente é anestesiada. É a chamada anestesia local. Sem este processo, extrair um dente seria naturalmente algo muito doloroso. E assim foi até algum tempo atrás, há cerca de 130 anos. Naquele tempo, ainda não se conhecia anestesia. E as pessoas tinham um motivo muito forte para terem medo do dentista. Não só do dentista. Os médicos também realizavam operações sem anestesia. Só se operava em casos extremos. E assim mesmo os médicos tentavam aliviar as dores de seus pacientes naquela época. Dava-se ao mesmo uma dose bem forte de conhaque. Então, dois homens robustos o seguravam e o cirurgião começava o seu trabalho. Mas o conhaque, na realidade, nada anestesiava. Por certo que não. Por isso, o cirurgião procurava apressar-se ao máximo. Por exemplo, uma perna era amputada em 3 minutos, tempo mais que suficiente para fazer o paciente desmaiar de dor. Extrair um dente era coisa insuportável. Combater a dor era, na época, um dos maiores problemas da medicina. Para o dentista, bem como para o cirurgião. Os médicos estudavam sempre como poderiam amenizar os sofrimentos de seus pacientes. Também o dentista Horace Wells estudava tudo o que podia a respeito. Horace Wells era americano e vivia na pequena cidade de Hartford, na costa oeste dos Estados Unidos. Ele descobrira um substituto para o dente. Portanto, o dente artificial, que poderia ser colocado em lugar do dente extraído. Minha invenção tem uma desvantagem: a dor. Ninguém quer saber de colocar dentes artificiais por causa da dor. Preferem andar sem dentes a enfrentar a dor. Eu poderia tê-lo alertado a respeito, Wells. Pois a mais bela descoberta médica de nada vale se está aliada à dor. Você, John Hicks, dentista como eu, pode avaliar as esperanças que depositei nisso. Compreendo que a descoberta poderia tê-lo feito um homem rico, mas é assim mesmo. Quando se fala em dor, pronto, todos fogem. Se existisse algum modo de eliminar a maldita dor... Hã? Eliminar a dor? Sim, por que não? E como faria isso? Daria álcool ao paciente? Isso de nada adianta. Eu também acho. Quando o paciente se encontra embriagado, não tem condições para ser operado. É. E se tentar com plantas no lugar de álcool? Com plantas? Sim, como fazem alguns médicos. A verdade é que contra a dor não existe planta alguma. A respeito disso, eu não tenho tanta certeza, Rick. Se existisse, já seria bastante conhecida. Ou precisamos antes descobri-la? Escuta, Wells. Não existirá jamais alguma coisa que elimine a dor. Não podemos afirmar. Isso foi declarado por um célebre professor na França há bem pouco tempo. Eu tenho minhas ideias a respeito. Vem o cirurgião com o bisturi ou o dentista com o buticão. Uma operação estará sempre ligada à dor. Temos de nos conformar com isso. Mas eu não me conformo. Inventei os dentes artificiais. Preciso descobrir um meio de colocá-los sem dor. Não encontrará a solução. A solução que procura, vai ver. O interessante no caso é que já existia na época anestésicos. Todos os narcóticos que deveriam, anos mais tarde, vencer o mundo, eram já conhecidos. Só que ninguém conhecia a propriedade destes produtos químicos. Sim, ninguém poderia imaginar que alguns simples produtos químicos poderiam resolver o problema da dor para todo sempre. Mas já no ano de 1799, havia sido descoberto na Inglaterra o Stick Oxidol, também denominado gás do riso. Quem aspirasse uma quantidade mínima deste gás, entrava em estado de embriaguez e com isto comportava-se de uma maneira tão hilariante que fazia com que todos os espectadores caíssem em riso. Já os estudantes divertiam-se com esse processo nos laboratórios. E então alguém teve uma ideia. Mas podemos aplicar o gás do riso em espetáculos. espectadores sobem ao palco, aspiram o gás e realizam a comicidade para a plateia. Ótima ideia. Esse alguém, Gardner Colton, saiu a percorrer a América do Norte promovendo espetáculos com o gás do riso. Conseguiu muito resultado com aquilo. Em dezembro de 1844, chegava ele com seu carro de espetáculos a Hartford. Entre os espectadores, encontrava-se o dentista Horace Wells. Afinal, era um espetáculo como qualquer outro. Sob a grande barraca, sentavam-se os espectadores sobre bancos de madeiras. E Colton convidava alguns homens a subir ao palco. Venham, subam, meus senhores. Aproximem-se sem maiores cuidados. A pequena experiência que vos submeteus não inspira perigo algum. Mas é bem verdade que os senhores serão transportados para um estado maravilhoso. Serão coisas jamais vistas, sentirão sensações jamais sentidas. E o resultado é 100 vezes mais agradável que a embriaguez pelo alto. Ao lado de Horace Wells estava um homem chamado Cooley. Está aí. Vou tentar a experiência. O senhor tem coragem? Por que não? E foi. Ora, apareceu um. Muito bem, muito bem. Tenha a bondade de sentar-se aqui. Assim, nesta cadeira. Muito bem, muito bem. E agora, ponha na boca a extremidade deste pequeno cano. É borracha, como vê, não há perigo. Isso. O cano está ligado a este saco de borracha, que contém o gás do riso. Eu abro este registro de madeira e o amigo começa a aspirar um delicioso gás. Hã? Assim. Isso, assim. O gás agiu depressa. Como um sonâmbulo, ergueu-se Cooley e dançou para a alegria dos espectadores pelo palco improvisado. Finalmente, acabou correndo atrás de Colton, tentando pegá-lo. Horace Wells ria como todos os outros espectadores. E ele também observava que Cooley batia fortemente com as pernas contra um banco. Mas o homem que dançava sobre o palco parecia nem se dar conta disto. Ele continuava a pular e a dançar, sem perceber as pancadas, e nada acontecia. Não sentia as pancadas, simplesmente. Depois de alguns minutos, passou o efeito do gás e Cooley retornou de seu transe. Ele voltou ao seu lugar, ao lado de Horace, e lhe perguntou em seguida. Diga-me uma coisa. Por que bateu uma porção de vezes violentamente contra o banco? Como? Eu bati em alguma coisa. Com as pernas? O senhor deve estar machucado. Pelo amor de Deus. É. Veja. Minhas meias estão manchadas de sangue. Estou começando agora a sentir dores. Sim, sim. Mas até agora eu não sabia de nada, nem sentia nada. Eu não havia percebido. Isso é muito interessante. E importante. Coisa esquisita este gás. Eu gostaria de lhe fazer um pedido, Sr. Cooley. O senhor seria capaz de vir comigo depois do espetáculo até o Sr. Colton? Por quê? Tive uma ideia neste instante. Pois não? Colton já estava acostumado à reclamação. Sem fazer o menor gesto, olhando para o experimento de Cooley, disse... Bem, o senhor não poderia ter sentido nada, meu caro. Não? Não. O gás não só leva a gente até um transe, como também nos torna insensíveis. Tem certeza? Sim, sim. Se o cavaleiro tivesse aspirado maior quantidade de gás, teria inclusive caído em profundo sono. O senhor quer dizer que ele teria dormido? Sim, sim. Perde-se por alguns minutos a consciência. Além disso, eu sinto muito que o senhor tenha se ferido. Mas eu vou providenciar-lhe um curativo. Muito obrigado, senhor. Não sangra mais. Eu ainda teria uma pergunta, senhor Colton. Eu sou dentista. Ah, sim, sim. E gostaria de saber se não seria possível empregar o gás numa extração dentária. Arrancar um dente? Talvez com isto o paciente nada sentisse durante a extração. Extrair um dente? Para ser franco, eu não entendo nada desse assunto, né? Talvez possamos testar. Como? Eu gostaria de lhe pedir que viesse ao meu consultório, Sr. Colton, amanhã cedo. Sim. O senhor traria o gás e faríamos então uma experiência. Muito bem. Se o senhor acredita em resultados, eu irei de muito boa vontade. Na mesma noite, Wells dirigiu-se apressadamente até Ricks. Ricks, creio que encontrei um anestésico. Não creio. Ah, você começa de novo com esse assunto. Já ouviu falar em stick oxidol? Sei que trata-se de um gás do riso. Pretende eliminar alguma dor com isso? Vi hoje como atua o gás. E amanhã cedo faremos uma experiência em meu consultório. O senhor tem de vir de qualquer modo. Eu preciso do seu auxílio. Ah, tá bem. Eu irei. Na manhã seguinte, reuniram-se no consultório de Wells o empresário Colton e Rick. Wells sentou-se à cadeira. Agora o senhor vai me anestesiar, Sr. Colton. E você, Rick, extrairá meu dente siso. Como queira. Muito bem. Começa, Sr. Colton. Bem, eu deixarei agora que o senhor aspire um pouco de gás. Bastante. Tenho de cair em sono profundo. Escute, não será perigoso demais? Se você morrer por envenenamento de gás... O senhor Colton sabe dosar o gás. Podemos começar. Wells tomou em suas mãos a ligação do gás e respirou fundo. Rick aguardava até que ele estivesse com a cabeça reclinada e sem sentidos. Então pegou o boticão e extraiu-lhe em 2 minutos o dente indicado. Alguns momentos depois, Wells voltou a si. Eu creio que estive inconsciente. O senhor dormiu, que foi uma maravilha. E o dente? Aqui está. Eu nada senti. Estão vendo? Esta é uma das maiores descobertas. Fui operado completamente sem dor. Isto aconteceu em 11 de dezembro de 1844. Colton reconheceu a importância da descoberta e ensinou aos dentistas a maneira de fabricação do gás, bem como o que conhecia sobre sua aplicação. No decorrer do ano seguinte, mais de 40 pacientes submeteram-se a extrações com essa anestesia. Havia um inconveniente, porém. A pouca duração do efeito, e em alguns pacientes o gás não fazia qualquer efeito. Wells tentou mostrar seu invento a professores do hospital de Boston, mas fracassou na demonstração e foi de lá expulso como charlatão. 2 anos mais tarde, outro dentista tentou nova experiência, mas com éter, que passou a ser usado com maiores vantagens. Com o correr do tempo, a química desenvolveu-se, aperfeiçoando outros anestésicos. Mas o gás do riso ocupa o seu lugar de honra, só que misturado a outras substâncias. Hoje, os médicos realizam operações de horas de duração. E assim pode-se afirmar ufanamente. Horace Wells realizou, na verdade, uma das maiores invenções do homem. Esta série Marcos no Caminho da Medicina é um oferecimento do Serviço de Transcrições da Rádio Deutsche Welle em seus estúdios de Colônia, República Federal da Alemanha.